Bom, gente, a rádio tá no ar, hein? Tá no ar? Desse jeito assim? Sim. Tá, peraí, peraí, vamos fazer a coisa mais bonitinha, mais direitinho, mais solene. Solene é comigo mesmo, peraí. Vem aqui. Vai lá, então. Eu declaro oficialmente no ar a rádio PRZK, rádio sei lá, cumpra-se. Mas aí, e agora? O que a gente vai fazer? Esta é a sua PRZK Rádio, sei lá, um grito no Ipiranga. PRZK Rádio, sei lá. Rádio, eternamente. E aí, você sabia que é muito possível que aí na sua casa você possa captar rádios que operam no mundo inteiro? É, isso é possível, sim. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que pode falar com muita propriedade sobre esse assunto, que é o Sérgio. Boa noite, e foi um prazer, né, estar conversando aqui com os ouvintes. Né? Então, e o Sérgio tem uma atividade, um hobby, né, ele chama assim, uma atividade muito ligada ao rádio, a rádio escuta. É DX, né, Sérgio? Eu queria isso. Que você me explicasse para mim e para os ouvintes. O que vem a ser o DX, atividade de DXista, de rádio escuta? O significado da palavra DX seria escuta a longa distância. O aficionado do rádio, DXista, é um ouvinte um pouquinho mais de experiência, né? Que se preocupa com as transmissões de rádio, ponto de vista técnico. Uhum. Então, Sérgio, aqui no Brasil é possível, né, ouvir emissoras do mundo inteiro mesmo? Perfeitamente. Perfeitamente, tranquilamente é possível se escutar, basta ter um pouco de paciência, né? Montar uma antena, ter um receptor razoável, é possível. Uhum. E existem algumas variáveis, por exemplo, eu sei que as condições do tempo, a época do ano, condições Perfeito. De propagação, são variáveis ou é uma coisa constante? Sempre se capta bem uma determinada rádio? Como é que funciona a coisa? Olha, eu poderia dizer o seguinte, que existem quase no mundo todo, estações com serviço internacional que transmitem dirigidos ao Brasil, inclusive em português. Essas estações, posso dizer que durante o ano todo é possível se escutar, porque o engenheiro da estação já programa a antena, o horário melhor para poder se ouvir aqui. Agora, no campo do DX, quer dizer, o interesse, basicamente, eu estou parado, né? É justamente ouvir estações, não que transmitem direto para o Brasil, mas estações de características locais, né? Que transmite para aquela população local, quer dizer, com um programa não produzido para o exterior, quer dizer, um programa que é do dia a dia das pessoas. É interessante, Sérgio. E eu queria que você aqui contasse para a gente, ou que você mostrasse, trouxe um monte de fitas aqui, que você falasse de alguma rádio assim que você tenha captado e gravado e que tem um interesse assim, especial. Olha, enquanto curiosidade, eu trouxe aqui uma fita da Rádio Atlântico do Sul, né, que é uma estação de guerra, funcionou somente no conflito das Malvinas, e que transmitia exclusivamente para os soldados na Argentina, né, os soldados que estavam nas Ilhas Malvinas, no caso. Quer dizer, que era feito para intimidar. E isso se ouvia tranquilamente aqui no Brasil. A transmissão de um transmissor localizado em Ilhas da Seção, que chegava muito bem aqui para a gente. E essa não houve dificuldade nenhuma para se ouvir. E o interessante é que toda a programação era com uma finalidade única, né? Era a finalidade de intimidar o inimigo. Essa é uma curiosidade, que foi uma rara oportunidade, né? Vai precisar outra guerra para aparecer de novo a estação. 971, Rádio Atlântico del Sur. Son las 22 horas y 50 minutos. Y aquí tenemos nuestras últimas noticias para esta noche. Según informes recibidos en Londres, esta noche parece que la guerra en las Malvinas va terminando. La primera ministra británica anunció en Londres que las tropas... No mesmo conflito, existia da parte da Argentina também uma estação de guerra. Rádio Liberdade. Leopoldo Valtieri. festering multiform in the body of the nation, it could not have drawn the response that it did from the people. Operada supostamente pelo governo argentino, transmitia em inglês com o intuito de intimidar a frota inglesa. É, independente dessas estações captadas durante o conflito da Malvinas, o Sérgio está me contando também aqui, já tinha me falado, que ele capta, assim, de vez em quando, rádio hiper estranhas, assim, umas coisas muito loucas. E aí, Sérgio, aquela história de estação espiã, como é que é? É, são estações espiãs que transmitem números, no caso a gravação é em espanhol, mas também em inglês, francês, russo, etc. Que a localização delas é desconhecida, mas tem horários regulares de transmissão, dias específicos. 5, 2, 0. E eu tô aqui com o Sérgio conversando sobre rádio e tal, e eu tô pensando numa coisa que você me falou lá no começo do programa, que você contou pra gente aqui, que é o rádio como difusor de culturas diferentes. O rádio mostrando coisas de pequenos espaços de determinados países e de determinadas regiões. Como é que você, como rádio escuta, sente isso, ouvindo essas rádios, por exemplo, dos lugares mais diversos, né? Olha, é uma experiência interessante, né? Você poder querer ouvir música, por exemplo, do Tahiti, né? Pela manhã, ou música guaranias, paraguaias, direto, né? Na medida que é produzida, diretamente do país, né? Ou ouvir golpes de Estado na Bolívia, que já é uma coisa cultural, né? Cento e não sei quantos golpes. Legal, então eu tô pensando numa coisa, né? A gente, é claro, não tem gravações de tudo isso à mão e tal. E que a gente podia partir das vinhetas de algumas rádios situadas em pontos diversos, assim, vários países, né? A gente podia mostrar como é que rola esse lance do cultural. É claro, cada país tendo, assim, sua característica, né? Cada rádio de determinado país tendo uma vinheta atendendo para um lado. A gente podia fazer uma pequena montagem, né? Uhum. E em cima dela você vai dando um toque de onde é a rádio e tal, tá legal? Perfeito. Vamos fazer isso? Então vocês prestem atenção, vão pintar aqui coisas incríveis. Aguardem, ó, vai rolar agora. Rádio Hong Kong. This is Radio Hong Kong. Here is the news. É a Rádio Malawi africana, uma estação africana. Говорит Радио Свобода. Наши передачи можно слушать каждый день на следующих... Essa rádio é a Rádio Liberdade, que transmite desde a Europa, 46, da República Federal da Alemanha, Espanha 41, ou Portugal, 31, transmitindo para a União Soviética, 25, propaganda antissoviética. 19 e 17 metros. Essa é a rádio Venceremos, a estação da guerrilha salvadorenha, que, segundo informa, estaria operando desde território ocupado pela guerrilha. Rádio Austrália. Thank you. agora o Sérgio, assim, sugeriu um monte, né? Um montão de rádios e tal. E eu queria sugerir uma, né? Um prefixo que eu achei engraçadíssimo. Vocês vão adorar. É uma rádio paraibana dando a identificação em francês. Vocês já imaginam, né? Francês com sotaque paraibano. Ici parle la radio Tabajara de la Paraíba au Brésil. Médium band 1700 kHz. Bande tropicale 4784. Estudio la rue Rodrigue de Aquino, dans la cité João Pessoa, Brasil. Eu aposto que vocês se sentiram em Paris, né? E é isso então, a gente esteve aqui mostrando um monte de vinhetas, dando uns toques de como captar as rádios, né? Que estão por aí em ondas curtas, em ondas médias, inclusive. E para encerrar o programa de hoje, essa participação do Sérgio, eu queria perguntar para o Sérgio, como é que faz a pessoa que está afim ouvir o programa e se interessou em ouvir rádios de outros países? O que ela teria que arranjar, assim, para começar a fazer isso, né? Depois ela vai se aprofundando e tal. Olha, eu aconselharia, em primeiro lugar, quer dizer, um bocado de paciência, né? E um receptor, existem diversos receptores aí no mercado, e também, se puder, colocar uma antena externa. Ou então, também aconselharia, as estações que transmitem para o Brasil, em português, têm programas especiais para radioescutas. Para radioescutas, em que estão dicas, informações, inclusive manuais de antena, enfim. PRZK Rádio, sei lá, vida inteligente na extrema direita, do seu dial, claro. Sabe, cara, eu tive pensando, pra ouvir essa rádio, sei lá, não precisa ser louco, não, mas ajuda muito. Olá, rádio ouvinte da rádio PRZK, rádio sei lá. Piratas, bucaneiros e vagabundos afins do Ipiranga. Aqui Jaime Gelo para falar com você sobre todo tipo de bobagem, coisas sem a menor importância. E por falar em coisas sem a menor importância, a voz que você está ouvindo é do Robert Smith e o grupo é o Cure. O Cure é um grupo inglês que vende milhões de discos e um detalhe, é independente. E voltando à Terra e pegando esse exemplo do Kio, nunca é demais a gente lembrar que a rádio Sei Lá é uma rádio pirata, portanto independente. E nós vamos daqui irradiar para vocês alguns exemplos de rádios piratas espalhadas pelo mundo. Nós vamos pegar dois casos de duas rádios que operavam nas costas da Holanda. O primeiro caso é a rádio Mi Amigo. Te zijn, is Radio Mi Amigo gegroeid tot het meest populaire radiostation in de Benelux. It's number one! Mi Amigo. Ik luister altijd naar Radio Mi Amigo. Mi Amigo, Mi Amigo, hey. Mi Amigo, Mi Amigo, hey. Music for millions. Por que uma rádio operando nas costas da Holanda tem o nome de Mi Amigo? Não me pergunte que eu não sei responder. O que é interessante é que esta rádio, Mi Amigo, e a próxima que a gente vai ouvir, a Rádio Verônica, eram duas rádios fortemente subsidiadas, com uma infraestrutura razoável. Nada semelhante a esta pequena e desprezível rádio, sei lá. Então, Rádio Verônica. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Deve ter havido algum engano. Se eu bem me lembro de ter lido no almanaque do biotônico Fontoura, o repórter Esso é da década de 40. Eu disse Rádio Verônica. Radio Veronica met het nieuws. Ja. música estranha pra tocar numa rádio pirata, né? Você não tá entendendo nada. Mas, como eu sempre digo, esta é a PRZK Rádio Sei Lá, a FM livre do Ipiranga. 105.6 MHz. Rádio Sei Lá que entra no ar duas vezes por semana. A primeira aos sábados a partir das 5 horas da tarde, com uma programação inédita. A reprise é nas quartas-feiras a partir das 10 da noite. É, eu não mudo não, isso é estilo, viu? E a grande notícia hoje com esse BG tem que ser bem maneiro, né? Grande notícia é que a Rádio Sei Lá já tem caixa postal. E você pode anotando aí, a caixa postal é número 42.679. Caixa postal número 42.679. O CEP é 04299, São Paulo, capital. Esses três dados são suficientes para a cartinha chegar até aqui na Rádio Sei Lá. E é muito importante para a gente receber uma cartinha de você contando como a rádio está chegando na sua casa. É, e não só esse lance técnico, né, da recepção, como também o que você está achando da nossa programação, alguma sugestão, alguma opinião, enfim... Liberou geral, né? O que você quiser dizer pra gente, tamo aqui. Bom, vai sumindo o BG agora. Vai sumindo. A PRZK, Rádio Sei Lá, vai falar de alguém que você com certeza conhece. A vida pra ele é um osso duro de roer. Vive com a pulga atrás da orelha. É fiel, mas não casamenteiro. Se apoia nos postes, mas não é bêbado. Eu não sou cachorro, não. Pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro. O repórter Sei Lá e o mundo cão. Tão desprezado. Não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Aqui o seu repórter Sei Lá, e hoje eu tô num lugar diferente, você nem pode adivinhar. Eu tô aqui na Estrada das Lágrimas, número 814, aqui pertinho do Ipiranga, e eu tô visitando um pensionato. Esse é um pensionato diferente, no mínimo diferente. É justamente no mês de julho, nas férias, e ele fica aqui em São Paulo, quando todo mundo sai da cidade, que ele enche. Eu estou aqui com o Dr. Otávio, que administra, que é o médico responsável aqui por esse pensionato. Como é que surgiu essa ideia, Dr. Otávio, de criar esse pensionato? Foi antes, eu montei a clínica, cirurgia e clínica, né? Mas depois começaram a aparecer os candidatos para a pensão, queriam que ficasse com o cão e tal, então nós tivemos a ideia de fazer o pensionato. O nosso pensionato é bem adequado, tem salinha, como o senhor viu, né? Tem quartinho, tem a salinha de estar e tem a cozinha. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e demorar. Pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando. Rádio ouvinte, eu, Jaime Gelo, sou gente como você. Às vezes até choro. A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o grande jornal falado Tupi. Direção de Corifeu de Azevedo Marques. Apresentação dos locutores: Alfredo Najib, Aurifebo Simões, Mota Neto e Ribeiro Filho. No controle de som, Arlindo Cossiufo e Adelmo Mazetti. Sexta-feira, 3 de abril de 1942. Ano 1, número 1. Nem brega, nem funk, nem pop. A rádio, sei lá, quer ter a sua cara. Ou seja, meio funk, um pouco brega, quase pop. Afinal, o Ipiranga não é isso tudo também? PRZK Rádio, sei lá. A única rádio que sabe nome, endereço, telefone de todos os seus ouvintes. Ipiranga, abril de 1986. Zé, eu tô sabendo que já faz um tempinho que você deu o seu grito e puxou o carro do velho Ipiranga. Mas eu também sei que essa coisa de berço é muito forte. Uma verdadeira cachaça. Portanto, falar da terrinha é beber no mesmo copo. Sabe o que eu tive pensando outro dia, cara? Eu e o Ipirangão, apesar dos 25 anos de convivência, somos dois estranhos absolutos. O nosso segredo mais recente, a coisa que nós guardamos como dois cúmplices, é o tal do grito. E o mais triste, que de certa forma me consola, é que a maior celebridade do nosso bairro era um forasteiro, um outro estranho, que poderia muito bem ter exercitado seus dotes vocais na Paulista, na Teodoro, na Brigadeiro. Cara, dói pra burro não se reconhecer nem um pouco na nossa terrinha. Nossa atuação como jornal de bairro é a nível de levar ao cidadão a sua realidade mais imediata. Fatos e acontecimentos que estão diretamente relacionados a ele e que se registram na comunidade a que pertence. No Ipiranga, a gente tem um reflexo do que é São Paulo com encantos e problemas, com seus encantos e problemas. É um bairro conservador até por suas origens históricas e os seus maiores problemas estão ligados às enchentes, ao trânsito e ao problema habitacional. Esta é a sua PRZK Rádio, sei lá, um grito no Ipiranga. Gente! Este é o fim de uma história dando provas que se amou de Rosinha e Catimbau. Ai que a morte separou. PRZK Rádio, sei lá. Rádio, éter na mente.